Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui da penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, a cara chefe gabalá. Na Casa Branca já dançou a batucada de uiuiaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Mas quem sambe diferente, noutras terras, outra gente, um batuque te mata. Batucada, batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par, ó meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos samba. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos samba. Queremos samba, ioiô, queremos samba, iaiá. Queremos samba, ioiô, queremos samba, iaiá. Queremos samba, queremos samba, ioiô. Queremos samba, iaiá. Alô, bateria!